Clima de tensão, cê tinha que ver. Crasquiaca fica no ar, dá pra perceber. Mó furiaca, chuva tinha dado uma trégua, psh. Andei umas mil léguas numa rua só no piche. Mitsubishi ali só se o boy tivesse na loucura. Rua toda escura, sem estrutura. Tipo cemitério, no ponto eu e uns doido. A visão quebrava o tédio, tavam tudo afoito. Só moleque, tipo uns 18, no maior debate. O bagulho ficou louco quando escutei cacac. Mano, um dos malucos engatilhou. Uma automática, cromada, até brilhou. Gelei, fiquei de meia folha na parede. Minha boca secou, deu até sede. O que tava sendo requisitado, torci até a boca. Louco, louco, louco, a bruxa tava solta. E eu na hora errada, no lugar errado. Busão mó demora, já tava ferrado. Pensei, hoje eu vou ser enterrado aqui. Aí eu vi que eles se atracaram e vinham cair, tremi. Quando escutei o estampido, pá, pá. Foi na câmera lenta, bem devagar. Ele descarregou, olhou pra mim e sorriu. Tipo ironia, tipo pegou em nada, tipo nem me viu. Testemunho ocular de uma visão periférica. Aqui caiu uma para em ordem numérica. Nós vê uma pá de mãe histérica, gritando, chorando, as lágrimas rolando. E nós observando, clamando a Deus nas alturas. Mundo cão, de é uma loucura. Uma mistura de medo e revolta. Se der brecha, negou, não tem mais volta. 9:30 da noite, mó calor, sexta-feira. Eu dentro do busão, voltando da zoeira. Parece brincadeira, mas tinha algum barato que não tava batendo. Eu tava meio incomodado, tava sentado lá no fundo pra ver. Quem entra e quem sai, nunca é demais, vai saber, né? Último banco na janela, arriscado. Olhava pra fora, mas porra, eu não via nada. Tempo passando, eu ficando fudido. Porque eu ganhei que o cobrador tava cabreiro comigo, sem motivo. Ficou me olhando assustado, mas nem registrou que dois trutas já tinha entrado. O busão tava parado no ponto e o tonto nem ganhou. Quando o maluco de jaqueta se apresentou, pai filho da puta, é um assalto, dá o dinheiro. Foi aí que embaçou, ó o vacilo do parceiro. Cobra tava de costa, assustou, se virou. Foi nessa que o malucão sem noção atirou. Também se assustou, tentou correr, mas não deu. Já tinha viatura perto, ele não percebeu. Fudeu, quando ele viu, já tava cercado. Os homens tudo ali, vários canos engatilhados. Coitado, tentou se entregar, não teve chance. Morreu afogado no próprio sangue. Testemunho ocular de uma visão periférica. Aqui caiu uma para em ordem numérica. Nós vê uma pá de mãe histérica, gritando, chorando, as lágrimas rolando. E nós observando, clamando a Deus nas alturas. Mundo cão, de é uma loucura. Uma mistura de medo e revolta. Se der brecha, negou, não tem mais volta. O medo é constante, esse é o gueto. Ar pesado, cheiro de sangue. É um trevo de quatro folhas. Cê tem sorte, puxa uma. Que pra morte cê não vale porra nenhuma. O revólver é o que resolve, é bem. Segurança, cada um faz a sua. Plim, plim, nem vem. Por cê não se refém desse lugar. Que a gente é só testemunho ocular. Testemunho ocular de uma visão periférica. Aqui caiu uma para em ordem numérica. Nós vê uma pá de mãe histérica, gritando, chorando, as lágrimas rolando. E nós observando, clamando a Deus nas alturas. Mundo cão, de é uma loucura. Uma mistura de medo e revolta. Se der brecha, negou, não tem mais volta.